Conectando-se 95,3 FM para toda a nossa querida São Carlos e região. Sim, sim, sim, e para todo o mundo através de dois sites: www.radio.fiscar.br e também www.foradoeixo.org.br. Começa agora a edição de número 107 do programa Independência ou Marte. Sim, terráqueos, invadiremos as suas cabeças com o melhor da música independente nacional. A diversidade, né? Pesquisamos bastante para trazer aqui músicas boas, músicas que contemplem a diversidade da nossa cena musical independente. Bom, esse é o programa que é apresentado por mim, Felipe Silva, e também pelo meu parceiro Jovem Palerose, que além de ser um programa de rádio aqui que você escuta na Rádio Fiscar, também aí é um projeto de comunicação multimídia, né? Com diversas veiculações de material audiovisual na internet. Então a gente está sempre também divulgando aí os nossos espaços virtuais, a começar pelo nosso blogspot www.independenciaomarte.blogspot.com. Toda semana a gente posta um comentário lá com o que aconteceu no programa, né? Uma tracklist de todas as músicas que rolaram, dos bate-papos, as conexões por telefone, ou entrevistas e tal. E ainda dá para baixar o programa lá no finalzinho do post, procura lá, baixa aqui, dá pra baixar na íntegra as 2 horas de programa. Bom, lá também fica concentrado, de certa forma, os vídeos que a gente faz, resenha, sei lá, tudo que a gente produzir de alguma forma, as vivências, quando a gente viaja para algum lugar e tem alguma impressão ou tá produzindo alguma coisa na estrada, a gente é lá no independenciaomarte.blogspot.com que a gente coloca, né? Uhum, também é bem legal procurar aí pelo projeto no Orkut, porque lá está disponibilizado, né, todo o nosso material de foto e vídeo. Bom, reativamos o nosso MySpace, na verdade temos um perfil novo, né, que deu um problema no antigo, a gente matou ele e agora resgatamos um novo, então por enquanto está myspace.com/independenciaomarte2, número 2 na frente, assim, daqui a pouco a gente vai mudar, mas por enquanto é isso. Lá você pode adicionar a gente, ficar nosso amigo, fazer comentários, sugestões, assim como no e-mail que a gente tem, independenciaomarte@gmail.com. É isso aí, a gente também sempre anuncia uma forma de comunicação instantânea, né, aí pra quem tá acompanhando a gente ao vivo, na segunda-feira à noite, o MSN aqui da Rádio Fiscar. Basta adicionar o radioufiscar@hotmail.com. Bom, chega de blá blá blá desses comunicações que a gente precisa fazer, né? O cabeçalho, o que a gente prepara. Vamos falar já então um pouco do programa de hoje, qual é a ideia do programa de hoje, a proposta, que convidado especial que a gente tem e tudo mais. Sim, sim, sim. A gente, além, né, dos blocos musicais clássicos, vamos estar recebendo por telefone uma pessoa lá de São Paulo. Vamos conversar com o Bebeto, que vai estar representando os SICAS, né? Um centro cultural que funciona aqui na capital do nosso estado. Eles estão com diversas atividades, não só ligadas à música, mas tem bastante oficina de horticultura, por exemplo, vários tipos de ação, e um festival bem bacana começando lá nessa semana. Bom, e além disso, muita música que a gente pesquisou, novidades quentinhas e coisas super interessantes que você vai ouvir até o final, né? 2 horas de programa é muita informação, né? Começando pelo BG de hoje, qual foi o disco selecionado para nos acompanhar até o final? Ó, até o break. Mama Cadela em Busca da Verdade, banda de São Paulo aí, Mama Cadela. Esse é o primeiro CD nos caras, na verdade, tem um aguardado segundo disco aí sendo comentado, mas por enquanto, exemplar físico aqui, a gente tá com o primeiro álbum, conferindo aí na caminha musical. Som extremamente apropriado para isso, né? Um instrumental aí de altíssima qualidade, bem, bem cinematográfico, né? Bem clima de trilha sonora, faz uma ambiência bem bacana aí pra gente hoje durante todo o programa. Bom, agradável demais tá esse primeiro bloco que a gente vai começar então a rolar pra galera. Um bloco assim de sonoridades mais brasileiras, mais brazuca mesmo, assim, se apropriando de algumas referências mais regionais, algumas referências, sei lá, uma nova MPB com timbres mais contemporâneos também, mas é exatamente nessa mistura, numa busca por um groove brasileiro que a gente montou esse primeiro bloco. Então a gente começa aí conferindo ninguém mais, ninguém menos que a Céu. Maria do Céu. Maria do Céu, cantora paulistana aí, que ela lançou, né, o primeiro disco dela já há algum tempo. Ela teve uma repercussão bem interessante no Brasil, não se pode negar, mas uma repercussão violenta no exterior, turnês mundiais, shows lotados, parceria com orquestras, enfim, uma grande diversidade de grandes shows que ela fez por aí. O disco dela, né, o segundo disco dela já estava virando uma coisa bem aguardada, estava todo mundo querendo saber do segundo disco da Céu, e ela nos presenteou aí com um EP antes, né, com algumas musiquinhas que dão o gosto do segundo disco, que saiu também, né, o Vagarosa. Acho legal a gente trazer a Cell. Não saiu ainda? Saiu? Ah, acho que não, cara. Você se encontra aí, já tem uns linkzinhos dando sopa. Bom, aí a discussão legal de fazer da Cell aqui no programa, além de toda a sua qualidade musical, que a gente é fã, é a relação legal que ela tem, né, com o selo de origem dela, o Ambulante Studios. O pessoal que até participou aqui do programa por telefone. Um link bem forte com a Urban Jungle Records, um selo brasileiro especializado aí em levar nossos artistas para o exterior, mas também já tem aí uma relação com grandes gravadoras na distribuição, devido ao sucesso que ela faz, como eu já falei, principalmente na gringa. Mas vamos conferir a música aqui. Mas não é o caso, né, do Cangote EP, na verdade, que foi mais uma coisa que vazou na internet, foi feito virtual, e a gente foi de lá que a gente pegou essa música chamada Cangote, né, que abre o EP de 4 músicas. Eu acho que vale tanto questionar, vale mais questionar o lado estético mesmo, a qualidade sonora, sempre arranjos muito bem feitos, os músicos de altíssima qualidade acompanhando ela, mantendo a alta do seu primeiro disco aí, prestes a lançar o segundo, ou já lançando o segundo. Esse era um diálogo mais forte com ska, né, com a música jamaicana, não sei se nessa faixa, mas bastante arranjo de metal no disco que não tinha tanto. Essa música é mais tranquilinha. Algumas entrevistas dela, ela trouxe isso. Bom, na sequência a gente vai escutar a segunda música do bloco, né, o Quarteto Olinda, que é um grupo lá de Olinda, né, como o nome do grupo traz. O pessoal começou quase que, sei lá, informalmente ali no Xinxim da Baiana lá, que é uma casa de forró lá, que eu tive a oportunidade de conhecer também lá em Olinda, bastante famosa. Os caras fizeram algumas temporadas lá e começaram assim, né, meio informalmente, meio brincando e tal. Quando viram, tava bombando a festa, a banda se constituiu de verdade, chegou a entrar mais um elemento, virou um quinteto, mas ainda chama quarteto e tal. E, sei lá, a partir dessa vivência de músicos tocando junto na noite e tal, eles lançaram de verdade o projeto, que agora recentemente lançou o seu primeiro disco. E é de lá que a gente tirou essa música chamada Samba Nosso, que vai tocar aqui na Independência Marte. Bem legal. Na sequência a gente mantém aí a conexão com Pernambuco, né? Mas faz aquela tradicional ponte entre Olinda e Recife para rolar um som do Mula Manca e a fabulosa figura com a faixa Se Lavou, Lavou. Bom, os caras, eles gostam de falar que fazem música com carinho, assim, né? De buscam uma origem sensorial da música, o afeto, relações humanas e tal, que hoje uma das principais atividades, assim, sentimentais no mundo é a música, então tem que buscar ela e tal, desde o café da manhã que você digere, até, sei lá, qualquer coisa que você vai fazer, você tem que estar relacionado com a música, então os caras, eles buscam esse astral na hora de fazer o som deles, e a gente vai escutar pra conferir, então, esse astral deles aí. Se Lavou, Lavou. Aí pra finalizar, a gente vem pra São Paulo novamente com a banda Mutualista, com a faixa Nossa Nega. Bom, legal esses caras que eles falam também da troca, né? Assim como o Mula Manca, a fabulosa figura, falam dessa busca pela música, assim, por uma origem da música, os mutualistas, né? Tem essa mão dupla, assim, né? Na relação, gostam de tá dando e recebendo na hora de fazer música, da comunicação com o público e tal, e eles têm um lance assim de até se propor em tocar em outros espaços que não palco. Eles dizem que nasceu num sanatório geral, ou seja, num lugar onde todo mundo estava disposto a tudo, assim, então, sei lá, na verdade o primeiro álbum da banda chama o Sanatório Geral, meio que em homenagem a isso, e eles falam que no disco é um convite para os navegantes irem de Fortaleza até Londres, assim, como algumas músicas deles dizem por aí. Bem bacana. Vamos começar de som então com a graciosa Maria do Céu, faixa Cangote. Independência ou Marte, escute diferente. Fiz minha casa no teu cangote. Não há neste mundo que me bote pra sair. Te pego sorrindo no pensamento. Faz graça de onde fiz meu achego, meu alento. E nem ligo. Como pode no silêncio tudo se explicar?

Você na rua e eu aqui. Você na farra e eu aqui. Ouvindo a nossa canção. Acreditar em tudo. Que malandragem você me deixar pra depois voltar com a cara lisa. Deixa eu te mostrar como sou boa de cama. Passa em goma. Se você quiser, como levanto uma saia na cozinha da vizinha, onde você me mandar. Me deixar pra nas rádios, cinemas, televisões. Todos já sabem do jeitinho que ela anda e do jeitinho que ela passa. Será que quer ser uma estrela? Sensacional. Escutou Mutualista no final, banda aqui de São Paulo. Antes teve o Mula Manca e a Fabulosa Figura, o Quarteto de Olinda, e iniciamos o bloco com a Maria do Céu, né? A famosa Céu, com a música Cangote aí do seu EP, quase lançamento aí do disco novo, né? Um bloquinho Baila Brasil, bem legal pra começar a noite. Baila Brasil, pô, devia ter escrito isso no roteiro, né? Baila Brasil. Baila. É que a primeira era mais cegadinha, depois que deu vontade de dançar, né? Pode falar mais alto, cara. Tá cochichando aí. Tô tímido ainda. Comecei o programa. Põe pra fora essa voz. Vamos lá, então. Aê. Bom, vamos dar sequência ao nosso querido programa Independência Marte, número 107. E agora o bloco que nós montamos pra você, ouvinte, é intitulado Indie Pop. Mais uma vez, ele, Indie Pop. Fale mais sobre ele. Bom, ele, o bloco Indie Pop, na verdade, a gente separa algumas bandas, né? Sempre buscando algumas sonoridades meio parecidas, assim. Linkando influências diversas, né? Acho que a gente coloca indie pop, mas não é só isso. Na verdade, tem algumas bandas que trazem bastante experimentação também no som, algumas ruidagens interessantes e tal. Mas o que marca um pouco é uma sonoridade de melodias que remetem ao universo pop, mas ao mesmo tempo possui uma certa agressividade, uma certa maneira de encarar a música mesmo indie, né? Sei lá, mesmo na métrica, bateria... Um rock mais rebeldinho. É, um pouco disso. Legal. Vamos começar então com uma banda aqui do, aqui do interior de São Paulo, da mítica cidade de Jardinópolis. Nossa, como deve ser. Como será Jardinópolis? Se alguém estiver conectado com a gente de Jardinópolis, só passar as impressões que a gente replica. Mas aí... Eles têm um lance bem interessante, assim, sempre fala, todo mundo já tá batido isso, de como a internet possibilita que as pessoas divulguem seus trabalhos, né, de outras formas e tal. E eles têm um lance de participação bem legal em coletâneas estrangeiras, né? Coisas lançadas no Peru, coisas lançadas na Espanha, Japão, Brasil e Japão, né? Coletânea lançada ao mesmo tempo nesses dois países. E seguem trabalhando aí, fazendo alguns shows e já em composição para um novo EP, né? A gente vai conferir uma música do primeiro trabalho deles, a faixa I Know It's Over. Bom, é legal dar um toque que eles vão se apresentar no final de semana, né, no sábado, lá no, na festa do Groselha Fuzz, lá em Ribeirão Preto. Aliás, né, o Thiago Fuzz, que organiza, produtor da festa e tal, ele toca no Pelo Sandro também. E, na verdade, Jardinópolis, acho que fica perto ali, nessa região aqui, perto do... Na grande Ribeirão Preto. Mas daí fica o convite aí, quem é da região e tá afim de curtir um som diferente, um som indie mais pop aí, power pop... Experimentações interessantes e tal, pensando aí junto com a banda Rye no final de semana lá no Groselha Fuzz. Bom, dando sequência ao bloco aqui, a gente faz uma conexão com Belém do Pará para trazer a banda The Baudelaires. Ó, The Baudelaires. Acho que o Baudelaire é mais francês, né? The Baudelaires. The Baudelaire. A música que a gente vai escutar é Sober. Na verdade, é legal trazer o contexto, assim, que os caras chegaram Acho que assim como o poeta Baudelaire, eles têm essa vontade de revolucionar a música através de experiências e parcerias e, sei lá, criação conjunta e tal. E eles falam que uma das intenções é resgatar a beleza das harmonias vocais dos anos 60, mas com um rock and roll mais atualizado e tal. E, então a gente vai conferir aí pra ver a experimentação dos caras com a música Sober. Bem legal. Na sequência, então, né, ultrapassando as barreiras geográficas, a gente sai de Belém do Pará para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Vamos conferir um som do projeto Monodia, ou Monódia, com a faixa Dias em Mono. Acho que é Monodia, né? Monodia, né? Um lance bem interessante, monódia, aí, feito por pessoas bidimensionais que buscam expressar seus sentimentos na forma de ondas sonoras. A presunção da galera da banda é que ainda existem pessoas cujo principal sentido é a audição. Bom, é muito interessante. Quem tiver mais curiosidade, www.monodia.com.br. As músicas falam um pouco sobre esse universo, né, sensorial e tal. Algumas são mais pop, essa é até um pouco mais experimental, na verdade. Mas tá lá, Dias em Mono, a terceira música do bloco. E pra finalizar, aqui de São Paulo, né, da capital, paulistanaça, a banda Fotograma, que na verdade começou como um projeto solo, né, do Luiz Campos. E o cara começou achando que ia ser solo a princípio, mas foi juntando outras pessoas e sempre cada vez mais influências, mais coisas interessantes. Até que ele vem lançando alguns EPs e tal, e essa música chamada Torto faz parte de um deles. E aí, como ele na verdade uma prévia, né, pro trabalho que deve ser lançado, chamado Trilha Sonora Intuitiva, vem a ver, né, com Fotograma. Pra quem não sabe, Fotograma é uma parte ali da película, né, que são 24 fotogramas pra formar a imagem de um segundo de imagem. De imagem num filme de cinema. Então você sacar as influências aí de outras artes e principalmente do cinema na música desse projeto, tá aí a dica, né? Nada melhor que a faixa Torto pra isso. Vamos de som? Sim, começando com Pale Sunday aqui no Independência ou Marte. Escute diferente. Falling over my head, and as I climb into an empty bed, oh well, enough said. I know it's more than she loves you.

Seu Marte, número 107, de volta aqui, esse bloco de indie pop. O bloco que começou com Pale Sunday, depois teve The Baudelaires, Monodia e terminou com Fotograma. A gente tem um ressalve aqui, é isso? A gente perguntou se tivesse alguém de Jardinópolis escutando a gente, porque o Pale Sunday é de Jardinópolis, e tivemos uma resposta, foi isso, Felipe? Exatamente, o pessoal se comunicou aí, falou que nossa informação geográfica estava correta. Fazia parte da Grande Ribeirão Preta. Jardinópolis faz parte da Grande Ribeirão Preta e também é conhecida aí popularmente como a Cidade da Manga. O quê? Também é conhecido aí popularmente como a Cidade da Manga. Amarelinha, assim, né? Mas e aí? Enfim. Mais alguma informação sobre Jardinópolis? Não, acho que tá bom, né? Tá bom, não é pra falar aquela parte, né? Não, bom. Nem que quem mandou esse recado pra gente foi um ouvinte anônimo. Tá comunicando aqui pelo MSN, é verdade. Vai. Vamos dar sequência então aqui ao programa? Vamos. E, na verdade, a gente preparou um bloco aqui contemplando uma atividade que está em vias de acontecer, na verdade. Está no meio do processo, mas a gente deu uma adiantada aqui, que talvez nos próximos programas não... A gente vai fazendo por partes aqui, mas é que está prestes a ser lançada a primeira coletânea Fora do Eixo, não é não? Bom, exatamente, né? Para quem vem acompanhando aí as últimas edições, né? Vem percebendo esse nosso diálogo aí cada vez maior, mais orgânico com o Circuito Fora do Eixo. Essa grande rede aí de produtores culturais está se preparando para lançar a sua primeira coletânea, que será composta aí por 21 bandas de todo o país. A escolha dessas bandas também vai acontecendo aí de forma democrática e coletiva nos ambientes virtuais do circuito. Essa lista já está confirmada, quais são, né, as 21. E nós trouxemos aqui hoje 4 bandas para o pessoal ir sentindo o gostinho e, né, ficar aquela instiga pela chegada do exemplar físico da coletânea. Só para contextualizar um pouco, né, foi lançado, existiam uns grupos de discussão na internet, e então foi lançada a ideia, né, de fazer a coletânea. O pessoal, todo mundo gostou da ideia e tal, e ficou de cada coletivo de cultura, né, de cada cidade que faz parte e tal, de indicar uma banda que representasse o coletivo. Então as bandas, cada coletivo indicou uma banda, e essa é a primeira coletânea. Acho que é legal que já fica o indicativo de virem mais e colocarem mais bandas e agregar cada vez mais gente. Isso de todos os cantos do país, na verdade, não só de uma região ou de um estado e tal. Acho que até agora que a gente vai apresentando as bandas, a gente vai entender aí a riqueza desse material quando você pensa que ele publica, né, na mesma mídia, né, no mesmo lançamento, o trabalho de artistas realmente de todo o Brasil. Sendo assim, a gente começa esse bloco com Johnny Sucks and the Fucking Boys and the Fucking Girls agora também, né, é isso? É, esse lance do... ele tinha essa banda, né, Johnny Sucks and the Fucking Boys, e aí no show que eles fizeram no Bananada, né, agora aí no último mês de abril, eles trouxeram para o palco duas backing vocals incendiadas aí, que mudaram até o nome da banda, The Fucking Girls também. Acho que elas devem estar presentes aí nessa gravação que a gente vai conferir, a faixa Fancy Boy. Bom, na sequência a gente escuta o Rinoceronte com a faixa E Eu Que Não Queria. É, só um detalhe, né, já que a gente comentou que cada banda tinha uma relação com o coletivo, o Johnny Sucks marca a presença do pessoal da Fósforo Cultural, uma produtora lá da cidade de Goiânia. E o Rinoceronte? O Rinoceronte marca a presença do Macondo Coletivo, pessoal lá de Santa Maria, interior do Rio Grande do Sul. Pessoal que está também aí trazendo bastante novidades, né, para o Circuito Fora do Eixo. Recentemente, né, inauguraram um espaço aí dedicado ao experimentalismo nas artes, principalmente nas artes plásticas, e tem também todo esse trabalho voltado para a música. O Rinoceronte é uma banda de rock and roll, eu diria que Hard rock. Isso, isso. Hard, hard setenteiro, assim, bem bacana, bem legal. A gente ia conferir a faixa e eu que não queria. Só uma curiosidade, a banda daqui, né, o Aeromoço e Tenistas Russos, foi selecionada pra tocar lá no Macondo, no festival, que vai ser só pra dar uma pitadinha, assim, no Em breve, os São Carlenses estarão chegando por Santa Maria. O hard vai tocar, né? Tem piada. Vai. Bom, na sequência a gente se conecta, então, lá com Macapá, né? Capital do Amapá. E a banda do coletivo Palafita, que acaba sendo um dos representantes, aí, o principal representante, na verdade, regional do norte do país. E a gente vai escutar uma das bandas de destaque de lá, que chama Mini Box Lunar. E a música chama Despertador, 7h45 da manhã. Bem massa. Bom, e pra terminar... Termina aí, pode falar. Pra terminar, a gente vai conferir o som diretamente de João Pessoa, na Paraíba, com a banda Burro Morto, que foi indicada pelo coletivo Mundo, né, lá de João Pessoa, em um trabalho instrumental com alto nível de psicodelia. E a gente vai conferir a faixa alto. Navalha Cega. Bom, vamos conferir os sons, então. Que coisa, quem quiser comente, faça alguma sugestão, alguma coisa. Daqui a pouquinho a gente volta aqui. Vamos começar então com Johnny Sucks and the Fucking Boys and the Fucking Girls. Fancy Boy, Independência ou Marte, escute. Diferente. Don't you dare to make fun of me, 'cause I'm a fancy boy on the block. You don't know, but you're singing my heat. Who's the fucker and who's the bitch? You know you won't stare back at my face. Pay attention on the lyrics I'm singing. Am I killing you softly like a bright? Vai ver, a janela se abriu. Independência ou morte. O incrível Mama Cadela no BG, a gente volta aqui, programa Independência ou... Independência ou Marte. Número 107 aqui, a gente acabou de sair da bloco anunciando aí já a coletânea Fora do Eixo, né? Pegando bandas representantes de diversos coletivos espalhados por todo o país. A gente teve o Burro Morto representando lá o coletivo Mundo da Paraíba, o Mini Box Lunar representando o coletivo Palafita do Amapá. O Rinoceronte representando o coletivo Macon do Lugar, lá de Santa Maria, Rio Grande do Sul. E começamos o bloco com Johnny Sucks and the Fucking Boys and the Fucking Girls, representando aí o Fósforo Cultural lá de Goiânia, Goiás. É isso aí, a presença das Fucking Girls na faixa que a gente havia comentado. É, na verdade, a Carola, a vocalista do Filo Medusa, que gravou a faixa de passagem rápida por Goiânia no Bananada. Só uma curiosidade. Muito, muito bem colocado, Felipe. Adoro. Valeu, cara. Toca aqui. Yeah. Muito bem colocado mesmo. Isso. Bom, seguinte, vamos dar sequência ao programa então. E hoje o programa tá recheado de sons, na verdade. A gente. Muita coisa, muita informação acumulada, muitos sons. A gente decidiu fazer um programa mais musical. E daqui a gente vai continuar tentando entrar em contato com o Bebeto lá do SICAS, né, do Centro Comunitário de São Paulo. Quem sabe ele entra no final do programa. A gente ia tentar entrar com ele agora, por algum motivo está fora de área o celular dele. Vamos então trazer um bloco que a gente tinha preparado para rolar no final, mas cabe bem agora também. É um bloco intitulado Sobrenaturais do Sul. Do Sul, desse imenso Brasil. A gente começa com uma banda... A gente sempre fala, quando a gente gosta do nome da banda, a gente fala, esse nome é genial, Apicultores Clandestinos, bom, palma bom, pro nome, muito bom. E a música também tem um nome interessante, a História do Acidente Sem Palavras. Bom, é difícil a gente falar, né, depois desse nome da música mesmo, mas contextualizando um pouco mais, os figuras, como eles colocam ali, começou com um projeto... E hoje é uma banda que toca por aí, feliz da vida. Muito bom o release deles, né? Muito bom. Eles são de Rio do Sul, lá em Santa Catarina. E é legal, assim, né? Esse clima fanfarrão, assim, bem humorado. Você saca em várias letras. Tem muitos samples, né? De trechos, de filme, de rádio, de várias coisas que permeiam todas as músicas. Então você dá mais risada ainda escutando, né? Esses trechos, assim, bem nonsense. E as construções sonoras também são bem inusitadas, na verdade. Eles passam por vários ritmos diferentes. Não é só experimental por ser experimental. Tem pesquisa, tem bagagem mesmo, assim. Esse som tem uma pegada um pouco mais rock and roll, mas sem deixar de ser bastante experimental, assim como a maioria das músicas desse grupo, Apicultores Clandestinos. Na sequência, ainda mantendo-nos, né, em Santa Catarina, só que na cidade de Blumenau, o Travesseiro Polar, com a faixa Quininho. Música de ruídos, imaginações, sonhos, conversas, insônias, que um genioso artista, aí, após romper a sua primeira banda, passou a compor aí com o auxílio de um teclado de criança que ele toca com o pé enquanto toca guitarra, sentado numa bateria velha com teia de aranha. Gosta de pirar numa coisa bem bossa nova, psicodélica, assim, né? Ressignificando os temas, ressignificando os instrumentos. Daí então se preparem para alcançar voos bem distantes com esse projeto Travesseiro Polar. Como o Felipe já falou, a música chama Quininho, muito interessante. Bom, para finalizar, continuamos no Sul, né, como bloco temático, né? Não poderíamos sair de lá, né? A gente vai para Curitiba, no Paraná, com um projeto intitulado Sopa. Com a música Mosca. Hã? Bom, o Sopa... Eles, como eles gostam de falar, assim, eles emergem, assim, né, como se saísse do nada na cultura musical brasileira, assim, sem querer se rotular, sem nada, assim. O grande lance é trazer magia, psicodelia, as composições. Então, bem influenciado aí por paisagens sonoras, por grandes mestres aí também da arte psicodélica, da música psicodélica, como Gong, Frank Zappa... próprio Mutantes, Tom Zé, vários outros artistas experimentais, assim. Então eles partem disso, flertam com rock psicodélico, música progressiva, mas segundo eles também com caipira, com jazz, ou seja, uma mistura, sopa, né? Uma sopa de... Sopa de música, meu. Mistureira danada, né? A gente já falou, né? A música chama Mosca. E, bom, bora saborear, então. Rádio Fiscal, Independência ou Marte. Escute, diferente. Oh, Thank you. Independência! Ou Marte! Independência, Marte de volta. Esse foi um bloco intitulado Seres Sobrenaturais aí do Sul. Grandes projetos, bem experimentais, bem interessantes, agradáveis de se ouvir, né? Às vezes no final de noite a gente coloca umas coisas meio aberrações, assim. Dessa vez são sobrenaturais do bem, assim, fizeram bem. Um experimentalismo mais zen, né? Um pouquinho. Aham. Uhum. Tivemos até ouvintes agradecendo, falando bem dos sons, o que é bem raro pra esse horário, mas. Legal. O horário do soldado intergaláctico. Bom, vamos anunciar aquele bloco que ficou. Que a gente inverteu de ordem? Pode ser? Pode ser. Sim, senhoras e senhores, chegou a hora do quadro Brado Retumbante, destacando as principais iniciativas, coletivos e organizações, na verdade, voltadas para a cultura independente, não só para a música, mas para a cultura como um todo. E agora a gente faz uma conexão com São Paulo. E quem está na linha é o Bebeto. Tá na linha aí, Bebeto? Alô, boa noite. Boa noite, mano. Salve, salve aí, bem-vindo. Salve, salve, salve aí todo mundo também de São Carlos aí. Espaço aberto. É muito importante, né? Antes das nossas atividades, acho que a galera tá vendo isso, tá podendo divulgar e abrir espaço para essas novas mídias que tá nascendo nas comunidades. Pô, legal demais, a gente fica feliz também com a tua participação aqui. Cara, acho que é legal começar contando mesmo a história toda, né, cara? Vocês já estão uma cara lá na quebrada, fazendo a história acontecer. Né? O Centro Independente de Cultura Alternativa e Social, aqui no Jardim Julieta, na Zona Norte de São Paulo. Era um espaço que era um salão de festas de uma Coab, né? Tava abandonado já há uns 10 anos. E eu andava sempre com um amigo aqui, o Juninho 13, e a gente escrevia, fazia música, via todo um cenário de banda independente na comunidade. Não tinha espaço, não tinha. A gente sempre tinha que estar indo nos locais e tal. Aí até que um dia, vamos unir o pessoal e vamos ver se a gente consegue mobilizar alguma coisa nesse espaço aqui. Aí começou as atividades, começou a gente fazendo os mutirões, chamando o pessoal, até começar a fazer uns eventos, abrir o espaço para oficina. Tem todo aquele trabalho mesmo do lado do voluntariado, né? Que é tipo o lado mais difícil assim, mas aos poucos o pessoal vai chegando. Então hoje já tá bem crescente a toda as atividades que rola direto no espaço. Um espaço que é gerido de autogestão. Ninguém é patrão, mas todo mundo opina, todo mundo trabalha, todo mundo muda. Então é essa busca, né? Uhum. E só pra dar uma ideia na galera, desde quando que vocês estão lá e como que foi a trajetória mesmo, assim? A gente tá lá desde 2007. Dia 18 de março a gente meteu o pé. E a caminhada é bem nessa, né? Mas a ligação com os amigos e tentar estar sempre ligando o pessoal para poder estar colando, assim. Porque a gente sempre tá tentando movimentar o lado do voluntariado mesmo, que é muito difícil, né, cara? Uhum. Tem um lance que acho que é até curioso da galera sacar, que é o Sinfonia de Cães, né? Que é outro coletivo bem atuante aí. Parceiro forte e tal. Inclusive você tava na reunião do pessoal, né? Que eles estão organizando o festival. Você tava junto. Acho que é legal resgatar como que tem rolado a parceria. Como que tem... Parceria, então, compadre mesmo. Brother, assim, né? Fazendo a história toda. O Sinfonia de Cães é um grupo de ativistas culturais, né? Uhum. Que desenvolve diversos trabalhos em comunidades, em centros culturais, na rua. E... Pessoal, a gente conheceu em 2007 também, assim, já no final do ano. Aí em 2008 eles começaram a participar do espaço e foi uma grande progressão, né, meu? Essa união de arte, de oficina, de companheirismo mesmo, tá chegando junto, tá contribuindo, tá indo lá mobilizar as pessoas, fazendo evento. É muito bom a parceria cultural, né, de quem... do pessoal que trabalha diretamente com a cultura, diretamente em outros espaços. E ele está podendo se apropriar também desses espaços e fazer o trabalho deles como eles pensam na cultura que eles acreditam, né? Uhum. Nesse final de semana agora, rola o Festival Sinfonia de Cães 7, aqui no Sicas, quinta, sexta, sábado e domingo. Vai ter reunião de espaço libertário, vai ter banda da Argentina, tem espetáculo de dança, tem almoço comunitário, mutirão, jardim, intervenção visuais e literárias, cinemas, oficina de música, atividades infantis, ações ambientais e uma porrada de bandas do setor da cena independente, bandas consagradas também já no cenário. E a gente vem tentando fazer isso aí, né? Tentando fazer as parcerias para que possa estar desenvolvendo cultura para a comunidade, cultura de pobre para pobre, né? Digamos. Não, bem da hora, bem da hora. Acho que tem uma parte do assunto que, né, não é uma notícia boa, alguma coisa, né, pra gente comemorar, mas foi até o Pedro que fez a ponte entre a gente, colocou como um assunto que era legal a gente abrir espaço pra você falar no rádio também aí, sobre a dificuldade que vocês estão passando com a expansão do terminal de carga, a ameaça do espaço. Acho legal lançar esse debate aqui, até como uma forma de protesto e resistência. Então, tá pra rolar uma agressão ambiental muito grande aqui em São Paulo, aqui, principalmente na região do Sicas, que é tipo no fundão de São Paulo, entre a Fernão Dias e a Dutra, né? Tem a Serra da Cantareira. E os caras estão querendo expandir o terminal de cargas para uma área de, hoje é aproximadamente 125 mil metros, vão expandir para 532 mil metros. Então vai impermeabilizar um grande solo. Toda essa água que está para descer aí, eu acho que não vai ter onde escoar e os bairros vai logo alagar. E sem contar o abuso, né, meu? Que é as carretas passando aqui com 30, 40 toneladas. E o calor que está fazendo, porque muito diesel, a poeira nossa que cai aqui em casa já não é mais tipo poeira, sabe, meu? É um enxofre que tá se formando pelo excesso de poluição de uma área que, meu, quase, digamos que 30 mil pessoas diretamente está sendo afetada nesse mal, e mais uns 230 no entorno, nos bairros aqui próximos. Vão sofrer uma grande agressão, e não só, também como a Serra da Cantareira, que é o grande reservatório de água da cidade. Então isso vai agredir todo mundo. Então, porque é uma expansão bruta e desqualificada com a sociedade, isso, porque realmente a gente não está precisando disso, né? Acho que São Paulo está precisando tirar esses caminhões, esses carros, porque tá meio lotada. Já deu, né? Uhum. Acho que o festival ganha até mais força política ainda, né? Acho que é um espaço total de maior manifestação ainda pra mostrar de verdade, né? Que tá rolando. E é o bairro residencial, né, meu? Bairro residencial, e você vê os caminhões ligando 2, 3 horas da manhã, passando, tremendo sua casa, rachando prédio, e é isso aí. Treta demais. Agora eu vou passar aqui também pro Juninho aqui, outro camarada aqui, vou ver pra ele dar uma prosa aí. Claro. Com certeza. Salve, aí, Juninho. Salve. Firmeza? Firmeza, total. Bem-vindo ao universo marciano aqui do Independência Humanite. Suave. Diga aí, eu acho que você também tá no corre desde o começo, né? Junto com o Bebeto aí. Aí, desde o início. Acho que é legal trazer mesmo, assim, né? As impressões de como vocês acham que vai ser o sétimo festival, né? Do Sinfonia de Cães, por esse momento que vocês estão vivendo aí no Sicas e tudo mais. Pode crer, a gente. Então, vem fazendo esse trampo todo aí que o Bebeto explicou, além desses, né, que a gente enfrenta diversas adversidades, assim, tipo, com essa pita de caminhões, de, tipo, da falta de interesse político também, que a gente tenta auxílio nas prefeituras, auxílio com a Coab, com os prováveis responsáveis pelo espaço pra gente tornar legal várias situações, para a partir daí a gente conseguir mais recursos, apoio de empresas, de outros gêneros também, para a gente começar a fomentar e abrir espaço não para todas as culturas, né? Essa pegada do Festival de Sinfonia, tipo, é uma comemoração para a gente, tipo, do espaço. espaço, né? É uma comemoração pra gente, porque eles estão com a gente também praticamente desde o início. E o Sinfonia de Cães e o festival é tipo um exemplo e a nossa maior força aqui. É tipo, o que tá movendo esse festival, é tipo comemorativo ao máximo, assim, de exemplo. E estamos aí, né? Estamos dando um trampo aí. É a celebração da resistência. Tentando motivar outros coletivos, outras pessoas a agregarem não só no nosso espaço, como tantos outros espaços que estão também na caminhada junto com a gente e também precisam de apoio. Animal, acho que é uma grande oportunidade, então, alimentando, reforçando mais uma vez, é o 7º Festival Sinfonia de Cães, que rola a partir de quinta-feira, dia 6, até domingão, dia 9, com várias atrações, mostra de cinema, como ele falou, almoço comunitário, mutirão, horta, sei lá, várias coisas. E só reforçando aqui para os ouvintes, o Juninho, para quem não conhece, o Sicas fica ali na Praça Padre João Penido Burner, né? Na Jardim Julieta aí. De localizar aqui, como Avenida do Poeta 740. Animal, perto do Coab Vila Sabrina, isso. É, de frente pra Coab. Da hora. E vamos dar um salve no endereço virtual ali também, né? Uhum. Aí. Então, projetosicas.blogspot.com. Dá pra sacar bastante coisa sobre o projeto, sobre o festival também. Bom. Tem bastante informação lá. Da hora. Mais algum recado aí, rapaziada? Senão a gente vai rolar os sons na sequência, até pra instigar mais o pessoal a comparecer lá e pra sacar também a arte do negócio todo também. Então, pra reforçar o convite aí, ó, na quinta-feira aí a gente tá abrindo espaço com a reunião dos espaços libertários, né? Que é um encontro de várias iniciativas independentes, que a gente discute tema, a gente tenta se apoiar também, quem quiser, puder vir de fora, indicar pessoas que possam vir a partir de quinta-feira, também quem quiser vir de longe, tipo, pode vir para dormir, para ficar, que a gente aqui, tipo, mano, vai fazer a melhor recepção possível no sábado, que é o dia que vai estralar aí, ó, para dar uma animada na galera aí, a gente vai recepcionar o Muqueca de Rato, Leptospirose, Pugna, Social Caos, Fim do Silêncio, Umbilicaus, Vincebos, Santo Ódio, Tomaco. E ainda no domingo vamos ter o The Human Trash, Ingrávida da Argentina, La Carne, Ordinária Hit, Vermes do Limbo, Coronas Velocete, Mama Gumbo, Popstar Acid Killers, Madeleine Kain, Acidentes e Pigs. Fora as intervenções artísticas de todos os gêneros que vão estar rolando e estralando direto. No sábado, a partir das 10, quando terminam as bandas, vai rolar uma intervenção literária também, com participação de vários coletivos literários e poéticos aqui da cidade também, musicais, teatrais também. Vamos estar rolando aí, tá aberto também pra galera vir, microfone aberto, trazer tipo palco aí, usufruir do espaço e de todos os recursos que vai estar à disposição. Cinema também, tá aberto também pra galera que tem um material independente, mandar pra gente. Ou então quem puder vir, trazer na mochila aí, que a gente tá disponibilizando tudo o recurso aí pra galera vir, se sentir à vontade e abraçar mesmo, continuar aqui ou fora, mandando ver. Vamos tentar levar aí, vamos tentar participar aí da história toda. Obrigado. Quem sabe nos tromba pessoalmente e agradece mais uma vez a participação pessoalmente também. Valeu aí, valeu Bebeto também. E toda a rapaziada que tá junto no corre. Firmeza. Bom, é isso aí. Então agora, como de costume aqui no quadro retumbante, a gente vai rolar alguns sons que dialogam diretamente com a entrevista. A gente vai conferir o som de algumas bandas que o Juninho até comentou aí, que fazem parte da programação do festival. Algumas versões, inclusive, tiradas aí da própria coletânea lançada pelo Sinfonia de Cães. A gente vai conferir La Carne com Granada, isso mesmo. Popstar Acid Killers com Watch the Acid, Muqueca de Rato aí, talvez a grande atração do Festival Sinfonia de Cães, com a faixa Cachaça. A gente termina com o Vincebus, que é lá da Zona Norte de São Paulo, com A Vida é um Jogo e o Jogo é Podre. Isso aí, brado retumbante com o Projeto Sicas aqui no Independência ou Marte. Escute diferente. Madrugada, labaredas na casa. fogem como sombras. Onde isso Independência! Ou morte! Vincebus, Muqueca de Rato, Popstar, Acid Killers e La Carne coroando aí o nosso brado retumbante. Hoje com o projeto SICAS, né? Na verdade, o centro comunitário, né? SICAS, que está para promover o Festival Sinfonia de Cães, o 7º Festival Sinfonia de Cães. Fiquem ligados de quinta a domingo, a partir do dia 6, lá em São Paulo. E é isso aí, antes da gente se despedir, temos nossa tradicional agenda. Fim de semana movimentado aqui em São Carlos, de volta aí de sua terceira turnê europeia, a banda The Dead Rocks recebe a banda chilena Los Canibales em uma noite aí que promete incendiar o Armazém Bar com o melhor da surf music sul-americana. Bom, imperdível, hein? Com a 7 de setembro de 2109, Armazém Bar fervendo, primeiro show do Dead Rocks voltando, primeiro show em São Carlos, né, depois da turnê europeia, sensacional. Bom, salves aí para todo mundo que escutou hoje, foi bastante gente se comunicando várias horas, acabamos não organizando aqui os nomes, mas obrigado a todo mundo que colaborou de alguma forma. A Vivian, o Du. Falar poucos nomes assim, graças, tem muita gente que falou. Fala um pouco de nome aí, tá precisando. Então, Pedrinho, teve o Tuizinho, teve o Thiago Fãs. Pô, minha memória não é muito boa, né, cara? Assim, de novo. Minha memória de curto prazo não é muito boa. Tô brincando. Bom, obrigado a todo mundo que escutou a gente. Semana que vem tem mais. Tem um recadinho aí. Na verdade, a gente tá esperando aqui um momento temperamental aqui. Aí, pronto, acabou. Semana que vem tem mais. Falou. Tchau.